E é DJ Mohan. Feira rotineira, eu e meu baseado. Zap zap tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe e um sexo bolado. Ela gosta quando o Hugo faz uma proposta. Gosta com tudo, Elzinho, faz uma proposta. Uma proposta irrecusável, uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe e um sexo bolado. Carretinha, moleca bandoleira. Esse som não é de brincadeira. Carretinha, moleca bandoleira. Moleca bandoleira. Tá achando que é só playboy que vive com a Copacabana. O Marquinho e o Chaveirinho estão na organização, fazendo